Aperto play. Aperto play. Yamete o PA. Incline os seus ouvidos. Yamete o PA. Aperte o play. Yamete o PA. Incline os seus ouvidos. Yamete o PA. Aperte o play. Yamete o PA. Incline os seus ouvidos. Yamete o PA. Aperte o play. Yamete o PA. Incline os seus ouvidos. Yamete o PA. Aperte o play. Yamete o PA. Incline os seus ouvidos. Yamete o PA. Estou bem distribuído em cada ponto da nossa cidade. Onde tem alguém, aceitado alguém, ferido por necessidade. Falam no ouvido palavras que transformam e trazem liberdade. E quem quiser ser transformado ou ser libertado, não passe mais vontade. Sou tipo o resgate ou ambulância que nunca chega tarde. Que te socorre no bico do corvo e te leva pro doutor de toda enfermidade. Saio do falante do carro, não paro no farol, velocidade do som. Na menina da esquina, uma faxina, um banho de bíblia, até que é bom. Falo no ouvido do trabalhador, cansado do seu chefe explorador. Pra ter muita calma nessa hora, que a justiça é do Senhor. Não esqueço da luta do desempregado, do sem teto que foi despejado, daquele que teve seu nome tomado. Não esquecido por mim, tá ligado? Eu pulo muro todo dia no mês, e passo pela grade do xadrez. E falo com eles numa pá de vez, assim como faz a PC16. Eu atravesso a cidade, condeno o juiz que não tem dignidade. Persigo o traficante de Marlboro e Free que te escravizou com publicidade. Estou com aqueles que sempre tiveram audácia de plantar a semente. Regaram e hoje colhem o fruto sem miséria, honestamente. Ande avante, levante como crente. Trabalho ali sempre pra frente. Esteja disposto e consciente de que você pode ajudar muita gente. Tem pessoas que só querem metade ou 10% de sua dignidade. Sem escola, saúde, cultura, mulher de azar, fogo de sua boa vontade. Sua música te toca bem alto no palco da comunidade. Sou som que exalta Cristo, por isso no inferno eu sou a tempestade. Sou temido, represento o perigo e no nome de Cristo demônio aniquilo. Sou a música que serve inimigo, quebrador de magias e feitiços. Quebrador de algemas, planejador de fugas de almas presas. Liberto vidas que foram roubadas, tiradas, tomadas das casas, ou seja, tem um papel contrário do golpeiro. Invade, arregaço cativeiros, parto com arrebento com amor, veja só. Veja só quantos estão seguindo sentido ao matador. Sou a música que alivia a dor. Vou saber muito bem o que eu digo, incline seus ouvidos que a mensagem é do Senhor. Aperte o play. Aumente o PA. Incline os seus ouvidos. Aumente o PA. Aperte o play. Aumente o PA. Incline os seus ouvidos. Aumente o PA. Aperte o play. Aumente o PA. Incline os seus ouvidos. Aumente o PA. Aperte o play. Aumente o PA. Incline os seus ouvidos. Aumente o PA. Às vezes eu te faço chorar. Também tenho o poder pra te animar. Você com o tempo vai me conhecer de cor. Vai ver que das suas escolhas certamente eu fui a melhor. Vai me acompanhando, ó, vê só. Vai lembrar de mim por muitos anos. Assim como também os outros manos contemporâneos. Vivenciando juntos tempos felizes. Tempos de crise, mas superamos. E lá no final dessa grande estrada, a gente agradece e dá risada. Levanta a mão pro céu e pede a bênção. Seja quente enquanto os esfriam, outros esquentam. Estarei por perto, mesmo quando os outros se afastarem. Irei com você por todos os lugares. Estou sempre com você, dentro do seu coração. Serei seu hino de vitória, sua favorita canção. Até seus pais vão dizer que sou uma boa companhia para você. Me comprometo a lhe dizer somente que é bom. Outros irmãos dirão que estamos errados, mas que se pegam sério, salvos os sensatos. Pegador nu e ao cubo, a espada e o escudo. Aperte o play. Aumente o PA. Incline os seus ouvidos. Aumente o PA. Aperte o play. Aumente o PA. Incline os seus ouvidos. Aumente o PA. Aperte o play. Aumente o PA. Incline os seus ouvidos. Aumente o PA. Aperte o play. Aumente o PA. Incline os seus ouvidos. Aumente o PA. Obrigado por apertar o play pra eu ser tocado. Pois estava há muitos anos guardado, enferrujado. Pois o povo tem prestado atenção e escutado o mau som. E o bom ficou de lado, que pecado. Mas eu entro em cena de novo, tomando a posse do cargo. Um pouco ruim de engolir, que nem remédio amargo. Pois quando encontra doença, que é o seu pouco caso, com minha fórmula mágica, virose trágica, esmago. Pois a ideia que eu sempre trago, na verdade, é baseada. É uma viagem forte que te leva do leste pro norte com Cristo do lado. Encontra seu ponto fraco, fortalece com a palavra do sábio. É sempre o dia inteiro encontrado em seus lábios. Te trago a prosperidade, São Paulo, a cidade, o um novo cenário. Pra me ouvir à noite na balada, escolhe a calça mais larga do armário. É claro que só trabalho se eu for convidado. Não sou temporário, só preciso de ser registrado. Bato ponto, entre pronto, dedicado no horário. Com o tempo certo, a métrica certa, que não, não é páreo. Mas tem que estar com a mente aberta pro som revolucionário. Alerta pra ideia que vem, que é necessário. Vou te levar pra Marte mais tarde, volto pro encarte. Ao contrário de muitos hilários, faça a minha parte mais chata tarde. Me desespero, sem lero lero, abro meu dicionário e vou direto. Esse som é um engate, só que ao contrário, traz a vida, é a curtida no seu dia a dia. Ouvinte, sorri e diga: mano, isso é louco. Que de pouco em pouco eu entro e moro no seu coco. Atenção, é um aviso. Põe as mãos em sua cabeça pra não perder o juízo. Perigo, detecto a presença do inimigo. Abra seu olho, licença, amigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu digo ninguém, mas pra isso tem que entregar a sua vida sempre a Cristo, amém. A proteção é bem segura, quer cura só tem no Pai. Segura na mão de Deus, Deus. E vai, vai, vai, vai. Aperte o play, homem de PA. Inclina os seus ouvidos, homem de PA. Aperte o play, homem de PA. Inclina os seus ouvidos, homem de PA.